Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Ao domingo, entre as 19 e as 21 horas, na Universidade FM, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. We'll be right back. Bombino e o seu Tuareg aí no novo Azel, a dar o início a mais 2 horas de Orelha Extra. Olá, sejam bem-vindos. O tema IAT Vinav barra Jaguar. Orelha Extra através da Rua RUC, Castrense e Universidade FM, cá em Portugal, no Brasil, em São Carlos, na Rádio UFSCar. Podcast em orelhaextra.com. Bombino no início e também Dan Melchior. Place the Grace e Segundo Homem, o tema central deste disco, dedicado à sua mulher, falecida há algum tempo atrás. Death Don't Have No Mercy. Come on, figura em qual insistimos já há bastante tempo, Dan Melcher, o prolífico Dan Melcher, britânico, mas já a viver há bastantes anos nos Estados Unidos da América. Mais um excelente disco, chama-se Plays the Grays. O tema foi Death Don't Have No Mercy. E também Mr. Fingers, ou melhor, Larry Heard, o já histórico Larry Heard, mais uma vez a debruçar-se sobre a obra de Nick Anthony Simoncino, no caso Beyond the Dance, um EP com duas remisturas. Já ouvimos a do lado B, Beyond the Dance, Mr. Fingers, Dark Remix.

E resolvemos voltar novamente à nossa Capela das Aparições, discos de nossa devoção, porque nos marcaram de certa forma e já não ouvíamos há bastante tempo. Álbum de 1994, estreia para a dupla norte-americana Labyrinth 4, constituída por Carter Brown e Mark Nelson, edição da histórica Cranky Records, apesar de a cópia que por aqui temos foi a que foi lançada na Europa, não através da Cranky, mas sim da neozelandesa Flying Nun. O álbum chama-se Precision e ficamos com os dois temas que o iniciam, Listening in Depth e Accelerating on a Smooth Road. Esta é a Orelha Extra, canal auditivo suplementar, a primeira hora, e de volta este ano Andrew Bird, o novo Are You Serious? Vamos ficar com Roma Fade. She's a gentleman in disguise, in disguise. orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. We'll be right back. De um excelente EP só com versões, o álbum Aura Obelisk para os norte-americanos Jock the Grape foi Aim Your Heart e Zalmation. Também com um novo trabalho, bem recente, Senhor Chinarro, chama-se El Progresso. Destacamos os Efectos Especiales. Pasé del tío vivo a la olla express, muriendo por hacerme fuerte. De la hostia consagrada al LSD, el dios del truco de la mente. Vi a mi padre en el alambique veloz, a mi madre en su locomotora, en señales de humo y comunicación. Luces, cámara y acción. Había que hacer algo. ¿Quién va a ser el mejor? Me dices todavía hoy tú también. Me encantó. Sigue y déjate de hablar de principios y finales. La historia en boca de alguien que no escucha.

dreaming the same. But once we're just dead streets, but once we're just small town streets. Now the sprawl seem never end. Call the girl I used to know, a nurse from St. Mary's. We had a place on 7th Street, but I left her in a rough way. Her dad said she got married, was living in Stockton with a baby. He said he couldn't remember me, but I knew. A policeman standing over me. I told him I grew up down the street, that had to mean something. He said he didn't care as long as I didn't block the stairs. I sat in the movies, drink off a pint till I fell asleep, till a nervous 16-year-old kid was telling me I had to leave. I know what you abandoned that, and what you leave leaves you too. I know you can't go back if there's nothing to go back to. Sat by the river, the sky was full of stars and the water was rustling. There were men camped across from me, and the night seemed never ending. Oh, the night was never ending. I woke up to see a policeman standing over me. I told him I didn't mean to run. Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Ao sábado, entre as 12 e as 14 horas, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Nothing to it, and they will sing to you, baby, as they tax you daily. You know I can't sleep beside it, because I know what lies behind it. And if you run from it, baby, it will chase you daily. And when I say there's nothing to it, you know that's a lie. I sweat for the day and all night I cry. Don't you wanna see me alive? See me alive. Only wanna see me alive. Tempos nunca estiveram muito de feição para o lado de Steve Mason, a não ser talvez um pouco na altura da Beta Band, e nem mesmo agora com aquele que é talvez o seu álbum mais orelhudo, é o novo Meet the Humans. Ficamos com Alive e To Adore. Já estão com a orelha extra, esta é a segunda e última parte. Contactem-nos através do Facebook, Twitter e e-mail orelhastre@sapo.pt. E de seguida temos por aqui a compilação Lost in Mali Off the Beaten Track from Bamako do Timbuktu, e é isso mesmo, artistas desconhecidos, pelo menos cá pelo Ocidente, da sempre fantástica música que se vai fazendo pelo Mali. Destacamos para hoje Alibaba Cissé com Kaya, e depois os K de Castro com Adjobaula. الرحمن الرحيم الرحيم ستن دي القي ماي جيرد انا يرى قراء يربع كويس الحي راسي كاتمي ما مدهيل وقويا Aquela carne, mano. Esse que é de maio, só que o sonho de maio. Quando ele tinha de maio. Minha finca, minha fute. Dá de mamu de caia. Aqui não tem mais nada se pegar. Eurofone, mandeni, eurofone, mandeni, armeiro, tudo cá de meio. Amo de caia. Amo de tico. Isso é caia, samba de tico. Enjeite, mamu de caia. Samba de tico. Mas bem, minha de hogar de to, bobo de hogar de to, você de hogar de to. Você que arrumou a cana, mas gênero de gênero, mas bem, cana gomme de bangue. Mamu de caia. Mas ainda meio que não tem que não tem que não tem. Mas eu ganhei a mandini, fui a chiqui, fui a chiqui, farma chiqui, da noite chiqui. Banacal, caia com a rainha, marcaia, honora a la caia, tatora a la caia. Depois em Yahoo, eu amo meio que não tem que não tem barca, como a Runa Bore, e bem na tenet. Caia no guru de caia, ou eu não tem que não tem barca. Ana Traoré, o outro nome que eu não sabe, né? Eu não sei se você bore, se você bore, se você vai bore, vai bore. Her name is not Nuene Nukoido. That is a mega. I'm not long. I'm not Amur Kai when Hukoido. I said to Suko, the Jokubali. I'm not Isa Kai when Hukoido cut for Sango. I'm not Sango. That Kaya, how we did for the Tenakana cut the Hawaiian from the Kaya for the Homan. There is none in when I grinned in the Babu to look at me. Ibrahim jungu ni klube de Dakar tin di orte man tin anti berbus na tas bega Hassan Traore ro foga Yakub Bali ro foga ro foma na Mustafa Cisse ki be de Mohamed 5 Dakar kone ro foga Thank you. Monsieur le Président, je vous avais promis le Mali d'abord et non ta famille d'abord. Mais pourquoi, pourquoi tout ça, pourquoi tout ça? Monsieur le Président, je vous demande pourquoi. Le peuple souffre, le peuple a faim, on en a marre, nous ne savons plus quoi faire. Monsieur le Président, ni mandagé. Spreading the gospel around here. Radio Freedom. they are me. Mais mal de vez por aqui do álbum Kid, Sea of Limbs Intro e depois, claro, Sea of Limbs e a arpista Mary Latimore do longa duração At Dawn. Otis Walks Into the Woods. Thank you. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Cabrita. Yeah. Bralhastra, canal auditivo suplementar em Portugal através da Universidade FM, Rádio Castrense, Rua e RUC, no Brasil em São Carlos, na Rádio UFSCar. Ainda há pouco dissemos que o álbum de Mary Lattimore se chama At Dawn, está errado, o título correto é At Dam. Ouvimos depois o mais novo trabalho de Sturgill Simpson, A Sailor's Guide to Earth, com Brace for Impact, Live a Little, e os sons seguintes pertencem a Anderson .Paak, The Dreamer, tema que encerra Malibu. I enjoy some of the old and I enjoy the new, and if I can find a balance between it, that's where I find my satisfaction. Poetic and make it lyrical. Crystallize your thoughts and make it clear to you. And make the revolution irresistible. Oh, this one's for all the little dreamers and the ones who never gave a fuck. I'm a product of the tube and the free lunch. Living room watching old reruns. And who cares? Your daddy couldn't be here. não nos cansamos de Anderson .Paak e o seu álbum Malibu, The Dreamer. No evolution, where is it all going? Was it coming to an end or is it just beginning? I was one fellow who rode Malibu quite well at a certain time in history, and I doubt if very few people are able to find these type of conditions again due to crowds and controls and much bureaucracy. But there are other areas which are magnificent and are treasures of this world. And for someone who has the venture and a little excitement in their life, and they have a lot of excitement and adventure, they can find this way of living. E é por aqui também um lugar para os Dead Stars. O disco chama-se Bright Colors. Vamos ouvir Unpopular. Yeah. remember it all tonight. Thought about it shakes the tree. Can you want what you have and love who loves you? The chemical side of you always sees me better. All ragged wings on me, just a slip on the chain. Wake me, my gracious day, what we missed, we became. É o nosso adiós com os Califone de Tim Rutili, o novo Insect Courage, Easter 82. Até ao fim ainda vamos ouvir os Plates of Cake do álbum Becoming Double, She Wants to Disappear e Faces in the Dirt. Tchau, até para a semana. amazed by the mystery and all the other fibbles. You're gonna need a bandage for your church wounds, honey. Buy a motorcycle with your pockets full of money. So strange, much better.